que, mesmo que o homem seja fiel, seja direito, e muitas das vezes, não todas, no fundo, no fundo, a mulher sabe que o homem não atrai. E mesmo assim, esta mulher fantasia coisas que não existem. Fica ligando para marido, onde tu estás? Quando demora muito tempo para ele se comunicar, ela disse que ele estava fazendo algo errado com outra mulher. Ou vice-versa, o marido também para com mulher. Marido ciumento, de forma obsessiva, doentia, onde está amor nisto? Amor possessivo, que de amor não tienes nada, isto é forma de dizer. Posse é meu. Aquele tipo de mulher que pega o marido ou namorado e quer afastar até mesmo o marido ou namorado da própria mãe e do próprio pai. Isto é uma doença do corpo mental fortíssima que precisa ser tratado. Não só no âmbito espiritual, mas também na medicina da terra, com psicólogo, com psiquiatra, porque com certeza absoluta, se você tem isso, procure tratamento rápido, porque é enfermidade do corpo mental, com certeza. Por isso, paixão é daninha. Este rapaz que eu estou usando agora já se apaixonou algumas vezes. E ele sabe o quanto é ruim, porque de bom não tem nada. Paixão é sofrimento, não é saudável. Amor é saudável. Pode. É que a gente, você colocou assim, quem se comporta desta forma tem que procurar tratamento. Mas a maior dificuldade é que quem se comporta desta forma dificilmente compreende que está doente. Não enxerga Não enxerga que está e doente. eu sei. Então, a maior dificuldade no tratamento é justamente a parte de você fazer a conscientização de que o indivíduo está doente. Então, parte é a briga maior, vamos colocar assim como fator de briga. A luta maior é a conscientização. Porque enquanto o indivíduo não se conscientizar que ele está doente, ele não vai tratar. Vamos falar de evolução espiritual, que é o que vocês e nós trabalhamos, não é? Evolução. Um dia, você quer não só abandonar teu corpo físico, como tu quer abandonar teu corpo astral e viver numa dimensão puramente mental, como os espíritos perfeitos, puros. Não quer? Todos nós. Sim. Enquanto tiverdes corpo astral, haverá emoções, mesmo que elas estejam controladas e bem reduzidas, mesmo daqueles que estão prestes a abandonar o corpo astral. Ainda tem emoções, mesmo que seja bem pouquinho, ainda tens. As emoções só são erradicadas após o abandono do corpo astral. Se uma paixão está extremamente exacerbada e daninha, então esse corpo astral está muito distante de ser abandonado. Muito distante. Então, quando um espírito está encarnado, ele possui corpo físico e corpo astral. As faculdades do teu espírito estão totalmente adormecidas, solapadas por tu corpo físico e tu corpo astral. mesmo que tu sejas um espírito evoluído, mesmo que sejas um espírito muito evoluído, a partir do momento que tu abandona corpo físico, fica mais fácil de agir com Arazon, mesmo que tenha ainda um corpo astral, porque tu abandonou o escafandro físico extremamente pesado, porque corpo físico é imensamente pesado. Por isto, mesmo tu em desdobramento, não consegue externar todas as tuas faculdades de tu espírito. É claro que em desdobramento as faculdades de tu espírito estão mais abertas, mas não 100%, por causa que o teu corpo astral, teu espírito, está ligado a corpo físico. Se está ligado a corpo físico, está ligado a duplo etérico. Por isso, todos aqueles encarnados que estão desdobrados em plano astral, inferior ou superior, plano espiritual, principalmente, é claro, principalmente no plano astral inferior, quando vai a trabalho, precisa de acompanhamento de espíritos desencarnados, benfeitores, porque um encarnado em desdobramento sozinho no astral inferior é presa fácil de espíritos das trevas, facilmente identificado. Porque, Esmeraldina, um espírito encarnado desdobrado facilmente identificado, porque o corpo astral de um encarnado em desdobramento se apresenta mais inchado, mais volumoso, principalmente na região de chakra esplênico e plexo solar, por causa da influência de duplo etérico. Entendes? Por isso, tu não conseguirás externar faculdade de tu espírito, mesmo em desdobramento, não será 100%. Tuas faculdades parapsíquicas estarão diminuídas, mesmo em desdobramento. Muitas das vezes, os benfeitores espirituais precisam trabalhar para dar, vou falar numa linguagem fácil, uma espécie de limpeza de fluidos densos, de partículas materiais que estão agregadas a tu corpo astral. Quando desencarna, não. Quando desencarna, e eu diria que as faculdades de teu espírito aumentam de 1 para 1 milhão. E aí, desencarnado, um recém-desencarnado, eu digo aqueles que acabaram de desencarnar e chegaram numa colônia, num plano espiritual. Estas pessoas ainda têm agregada a seu corpo astral partículas do corpo material, partículas de ectoplasma, mesmo tendo abandonado os corpos densos, que são corpo físico e duplo etérico. Como retirar partículas? Magnetismo. Existem magnetizadores nas colônias que aplicam a magnetização e vai desfazendo todas essas partículas. Bem como existem também ervas, banhos que ajudam a retirar estas partículas. E aí, o espírito, mesmo antes de tirar tudo isso, ele já se sente muito leve. Uma leveza enorme, como se tivesse abandonado um peso muito grande. Todos vocês, quando desencarnam e chegam do lado de cá, comentam isso. Bem como sua visão aumenta muito e vocês veem que estavam no corpo físico, estavam cegos, porque o campo de visão aumenta muito. em plano espiritual. Isso eu digo do corpo astral, aqueles que ainda têm corpo astral. Imagine aqueles que têm só o corpo mental, que já abandonou o corpo astral. Então, quando faz essa espécie de limpeza, fica mais leve ainda. Existem aqueles que, dependendo da evolução, levitam rapidamente, lembram de coisas do passado mais rapidamente. Depende de evolução. Mas aqueles que têm corpo astral não têm tanta liberdade assim como se pensa. A não ser que haja permissão. Pois aqueles que têm corpo astral ficam presos à Terra, mesmo desencarnados. E podem andar, se locomover nas dimensões ligadas à Terra. Por isso se diz que corpo astral é feito do fluido universal referente ao planeta o qual o espírito vai habitar. Entendes? Eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Então, para um espírito desencarnado que tem corpo astral que está ligado à Terra, para que possa ir para outros mundos, ele irá acompanhado e com permissão do alto. É diferente, mas são poucos os que têm este tipo de permissão. Tem que ter muitos méritos para que possa ter esse tipo de permissão. São poucos. E aquele que já abandonou o corpo astral e vive em corpo mental, este é livre. Este viaja nos mundos, galáxias, este sim é livre. Muitas dimensões que são incompreensíveis e não conhecidas por muitos espíritos desencarnados que têm corpo astral. Estes não têm emoções descontroladas. É claro que aqueles espíritos que têm corpo astral, mas são muito evoluídos, têm emoções esmeraldina, sim, mas são emoções totalmente controladas, equilibradas. Exemplo, um planeta de quarta grandeza, onde a evolução é de quarta grandeza, ou quinta grandeza, ou sexta, ou mais. Suas emoções são totalmente equilibradas. Não se descontrolam. Não tem descompensação. Como nós, aqui na Terra. Seres desse tipo de evolução expressam doçura no olhar, na forma de falar. Falam manso. Falam amorosamente. Falam devagar. Falam com carinho. Não externam nervosismo, nem ansiedade, nem falta de paciência, nem intolerância. Aqueles que vivem no mundo regenerado para lá. Pois esses que têm emoções descontroladas, que deixam a raiva tomar conta, que são intolerantes, brigões, não é assim? Gostam de discutir. Estes não habitam mundos regenerados. Por isso se diz que a mudança tem que ser profunda. É árduo, é duro e penoso. Mas é só desta forma que se evolui. Porque muitos de vocês já vêm repetindo muitos erros, manias de muitas encarnações. Por milênios, olhe para dentro de si e veja, pessoas comentam. Quando mais de uma comentar, duas, três, quatro, cinco, a mesma coisa, comece a ligar as antenas e diga, preciso mudar, porque estou com essa enfermidade tal, ou a falta de paciência, ou intolerância, ou outras. E cuidado com paixão, porque a queda pode ser grande, porque paixão é ilusão. Começa tudo muito bom, tudo muito belo. Aquela atração física dos dois lados, eu digo dos dois que estão apaixonados juntos, mas nem nunca essa paixão é igual. Por isso fica aquela briga, eu amo mais você, você me ama menos, porque na verdade um está, os dois estão muito apaixonados, mas um é mais apaixonado pelo outro do que o outro. Por isso diz, amo mais. Ama nada, nenhum dos dois se amam, os dois estão apaixonados. Percebam que no decorrer do relacionamento, a atração física já não é a mesma. A procura para o sexo já não é o mesmo. Vocês não se beijam mais. Vocês não fazem mais carinho um no outro. Vocês andam meio que separados. Vocês não se abraçam mais. Vocês só vivem discutindo. Vocês só vivem brigando, parecem cão e gato. Aí diz, acabou o amor, acabou nada, acabou a paixão. E aí tem que procurar outra. E aí o bobo vai lá e procura a mesma coisa. Uma bunda bonita, um par de peito de seios bonitos, um cabelo belo e um rosto de boneca. Mesma coisa, mulher. Procura homem sarado, musculoso, bonitão, estiloso. Não é assim? Mulheres... que fica com homem porque homem tem membro sexual grande. Isto é paixão? Onde está amor nisto? Homem bom de cama? É o homem da minha vida? Porque ele é bom na cama? Homem da tua vida não. Homem do teu corpo. Homem da tua paixão. Isto é que ele é. E é isto o que mais tem por aí. Você já viu relacionamento de artistas? Na maioria, não duram. Porque muita beleza, muita gente bonita, muito dinheiro, muita fama. E dizem que estão se amando e daqui a 3 meses o relacionamento acabou, mas eles estavam se amando tanto, fazendo declarações em redes sociais, na televisão. Como pode só durar 6 meses? Eles estavam tão agarrados, se amando tanto. São felizes com todo o dinheiro e fama que têm? Não! Não são felizes. Eu digo que muitas das pessoas mais felizes do mundo chegam em casa toda suja, com pouco dinheiro no bolso, moram numa casa muito simples, têm um emprego simples. Final de semana, fazem um churrasco daquela churrasqueira bem precária, ou vão numa cachoeira que não paga nada, ou na praia, mas são felizes, se amam. E a mulher, muitas das vezes, nem é bonita fisicamente. E o homem também não. Mas se amam. E muita gente rica, que tem muito dinheiro, fama, em sua maioria, são infelizes. Porque isto é ilusão. A alegria vem de espírito. Não disto. Jesus disse... ajunte tesouro no céu, não na terra onde o ferrugem enferruja, traça, rói e os ladrões roubam. Porque quando tu desencarnares, tudo isto ficará. E quando tiver diante de Deus, o que tu dirás? Porque o que irá valer é o que tu fez de bem, de mal, ou que não fez nada. E o que valerá para Deus? O que tu fez de bem. não noitada, não cachaça, não festas extremamente pomposas, mulheres belas que tu desfila para aparecer e se mostrar, olha a mulher que eu estou. Ou a mulher diz, olha o homem que estou, olha que caixa torácica, olha que peitoral, olha que abdômen. Muitos desses já foi dito num vídeo, que são belos fisicamente, mas espírito completamente doente. Vocês têm visto em reportagem garotos belos que agridem mulheres, arrumam confusão, têm surtos de loucura. E mulheres da mesma forma. Corpo mental completamente doente, precisa de tratamento o mais rápido possível. Por isso, digo, paixão, doença, amor saudável, amor vem de Deus. Deus é razão, Deus não é emoção. Deus tem emoção? Deus tem, pode atender telefone. Deus tem razão e amor. Deus não tem paixão. Deus não tem descompensação, descontrole. A minha mensagem é esta. Eu espero que tenham ajudado. Mas, se você quiser perguntar, eu ainda tenho um tempito. A Dil quer fazer alguma pergunta? Só fazer uma colocação, assim, que você falou a questão da paixão, eu até brinco, que eu falo que eu não sei o que é paixão, essa paixão, eu nunca tive na porque vida. Porque tem uma coisa. Eu sempre tive muito pé no chão e... Eu sinto assim, eu amo as pessoas. Eu sinto um amor muito grande por elas. Às vezes eu não sou compreendida pelo meu jeito de ser, mas o amor que eu sinto pelas pessoas é muito grande. Mas, assim, paixão, até no início do meu casamento, meu marido achava que eu não gostava dele, porque eu não tinha paixão, eu não tinha ciúme. Ele achava até que eu não gostava. Ele disse, você não gosta de mim? Eu falei, eu gosto. Eu só não tenho paixão, não tenho ciúme. Então ele vai aprender agora. Porque ele estava apaixonado por você. Hoje ele ama. Mas no início estava apaixonado. Porque tu eras novinha, bonitinha, jeitosa e carinhosa. Atraiu ele. Ele se apaixonou. E você amou. Agora ele ama. Porque você não é mais novinha. E não é mais magrinha. Mesmo que tu seja bem mais nova do que ele. Por isso muitos homens que, por exemplo, têm 40 anos de idade. E aí namoram ou casam com uma de 20. Vamos supor que esse relacionamento, essa de 20, se cuida, se trata, sempre bonita. Mas, de repente, acontece alguma coisa. E quando ela está com 50 anos, já não é mais tão bonita. Ele, mesmo estando bem mais velho, com 70 anos, 50 ainda é boa diferença. Para 70, mas 50 já não é mais nova. E ele quer mulher nova. Então ele separa de um casamento longo de muitos anos, porque achou uma outra de 30, muito bela. Na verdade, nunca amou a outra que ele ficou todos aqueles anos. Ele casou com a beleza dela. Buscou a outra de 30 pela beleza e juventude. Então, você disse que nunca se apaixonou. É complicado falar de evolução de espíritos encarnados. Quando se fala de evolução de espíritos desencarnados, tudo aceitou. Se falar de algum espírito encarnado ou da evolução dele, é problema. Mas mesmo assim eu vou falar. Porque espiritualidade está vindo para trazer coisas diferentes e novas. E não haverá mais isto de não falar certas coisas. E isso que eu falo não é para te envaidecer. Você é um espírito evoluído, como já se disse, em padrão terra, és evoluída. E já trabalhou esta parte de emoções. Estão bem controladas. Por isso, você tem uma visão universal. Respeita todas as religiões. Sempre respeitou, assim como tua mãe desencarnada. Você tem uma alegria, felicidade, simplicidade. Tudo para você tá bom. Você não precisa de muita coisa para ser feliz. É feliz com pouca coisa. Não gosta de futilidades. Não gosta de ficar se perequetando, cheia de adorno, cheia de cordão, cheia de batom, cheia de maquiagem. Não gosta dessas coisas que valoriza o corpo. Em mundo regenerado, as mulheres são assim. Não se pintam, não fica usando um monte de joia que valoriza o corpo. Elas querem valorizar espírito. E valorizar espírito.